jamais derrubai todo pensamento cujo intento é se calar. Onde irão nos respeitar? Assumir nosso valor. Proibir não vai mudar. Sol virá amanhã.